julgamento é uma deliberação, né? É, por exemplo, se tu vai no julgamento de uma pessoa que cometeu um crime, vai lá ter o juiz que vai dizer assim, através do júri, vai dizer se o cara é culpado ou se é inocente. Mas no nosso caso aqui não tem nada a ver com isso, sabe? É, não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando aqui na questão religiosa da coisa. Então, para nós entendermos esse tal de dia do julgamento, a gente tem que entender um pouquinho sobre o catolicismo, porque, na verdade, isso surgiu lá atrás ainda, no início, no Concílio de Niceia, em 325, ainda quando o imperador Constantino, né, ele declarou a Igreja Católica Apostólica Romana como igreja oficial de toda aquela área lá da Europa, né? Então foi convencionalizado naquela época ainda, claro que com algumas mudanças até hoje, né, porque são 1.705 anos, né? E alguma coisa mudou. É claro, até as orações mudaram um pouquinho as palavras. Mas no fundo, a Igreja Católica, ela continua. E quando eu falo Igreja Católica, são todas as igrejas católicas, tanto ortodoxas, como as apostólicas, como a protestante, como todas as igrejas católicas, elas trabalham nesse tipo de linha aqui. Então, existem os ritos iniciais, a liturgia da palavra, que seria o sermão, né? A liturgia eucarística, os ritos da comunhão, que é quando eles vão dar a comunhão para as pessoas, e os ritos finais, tá? Então, durante uma missa existem duas orações, que uma reza todo mundo junto, que é o Pai Nosso, e uma reza só o Padre, que é a oração do Credo. Aí que vem, então, a história do julgamento. Então, lá, o que que diz essa oração do Credo? Uma vez eu sabia, quando eu estudava no Colégio de Freira, mas agora não me lembro mais. Mas eu sei uma parte, a parte que eu nunca esqueci, né? Que é a parte que chega no, na segunda parte, que é Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bom, aí é que inicia a questão do julgamento. Os católicos, eles acreditam que vai chegar um dia em que haverá o julgamento final, onde vai ressuscitar a carne, que seriam todos os mortos, ressuscitariam, e todo mundo iria ser julgado por Deus Pai Todo-Poderoso, como está aqui. É claro que nós sabemos que isso não pode acontecer, porque é impossível a ressurreição dos mortos, isso não existe. Pessoas que morreram lá, vai saber quantos mil anos, isso aí não existe. Então, pessoas que foram comidas por animais, pessoas que desapareceram, e inclusive pessoas que são cremadas hoje. Então, não existe ressurreição dos mortos. E não existe esse tal de julgamento final. O que existe é que em cada um de nós, a consciência daquilo que nós fazemos de certo ou de errado. Seria nós nos julgarmos, nós deliberarmos, ou nós, digamos assim, ter um instante de reflexão onde nós vamos saber se nós fizemos mais o certo ou o errado. Por exemplo, Jesus dizia, né? Se tu está ajudando aquele pobre que passa fome, tu está ajudando a mim mesmo. Se tu está dando uma roupa para a pessoa que tem frio, tu está ajudando a mim mesmo. Se você está ajudando outra pessoa de qualquer outra forma, você está ajudando a mim mesmo. Então, o que que ensina isso? Está na Bíblia isso. Essa parte aqui, inclusive, ela está na liturgia eucarística, que é na hora que eles rezam o credo, certo? Mas é só o padre que reza. Só para deixar vocês bem a par de como que funciona isso. E eles acreditam piamente de que vai chegar o dia em que vai existir um julgamento e que chega Jesus, ou chega Deus Todo-Poderoso, vai dizer, tu para o lado esquerdo, tu para o lado direito, quer dizer, tu vai viver no fogo do inferno pela eternidade. Tu vai no céu agora, tu vai ficar no céu lá bonitinho, sem fazer nada. Tu vai ganhar o céu para ti lá, porque lá ninguém faz nada, né? Ninguém precisa fazer nada. Tá? Então é uma questão assim, certo? A gente sabe que não é assim. A gente sabe que quando a gente desencarna, nós vamos em algumas colônias espirituais trabalhar para que a gente tenha a possibilidade de um dia voltar novamente à carne através da reencarnação e não ressurreição. Então, esse tal do dia do julgamento é o dia em que nós vamos abrir a nossa consciência, abrir a nossa consciência, e ela diga para nós, afinal das contas, o que é que tu fez dessa vida aqui? Tu está fazendo o que dessa vida aqui? Você está fazendo alguma coisa em benefício aos outros? Nós estamos fazendo alguma coisa em benefício aos outros? Nós estamos sendo empáticos? Nós estamos auxiliando as outras pessoas de qualquer forma que seja? Seja em auxílio moral, seja auxílio material, seja qualquer tipo de auxílio. Mesmo auxílio, às vezes, de ouvir outras pessoas que estão com algum problema. Ou melhor, para a gente encurtar um pouquinho, nós estamos sendo úteis, estamos fazendo algo para os outros, ou estamos sendo extremamente exclusivistas, egoístas? A gente tem que pensar nisso. Então, isso que é o julgamento, dia do julgamento. Dia do julgamento é que quando nós próprios abrirmos a nossa mente e fixarmos nela a ideia de que nós temos que ser úteis dentro daquilo que nós viemos fazer aqui nessa encarnação. Se nós cumprirmos com pelo menos uns 50, 60% daquilo que a gente se propôs a cumprir quando a gente veio aqui, nessa reencarnação aqui, bom, está mais do que bom. É mais ou menos que nem aquele símbolo, né, da justiça, que é uma balança, né? É Libras, né? Tem até o signo de Libras, que pesa, que faz o peso aqui, ó. Bom, eu fiz mais o mal ou eu fiz mais o bem? Eu fiz mais o mal ou eu fiz mais o bem? Eu ajudei mais ou eu fui mais ajudado? É tudo isso. Então, tudo isso teve uma origem lá na Igreja Católica. Mas só que eles pensam diferente. Eles pensam de uma maneira da ressurreição. Então, isso é meio que contraditório, meio que difícil da gente, que abre um pouco a mente, pensar nisso, que a gente vai morrer e vai esperar ressuscitar. Quando? Quando que nós vamos ter o julgamento final, o dia do julgamento? Daqui a 150 mil anos? Daqui 100 anos? Daqui 2 anos? Não. Essa é a questão. De nós abrirmos a nossa mente e sabermos que o julgamento, o dia do julgamento, é o dia que nós nos abrirmos a nós próprios e descobrirmos os nossos defeitos, as nossas invirtudes, as nossas mazelas, se nós temos ódio no nosso coração, se nós temos ressentimento em nosso coração, se nós temos raiva de alguém, se nós temos ciúmes, inveja, tudo coisa bonita, né? Bom, no momento em que nós descobrirmos que nós tivermos ciúmes, trabalhar essa questão dos ciúmes. Se eu tenho ódio de alguém, bom, vamos trabalhar essa questão desse ódio. Vamos tentar resolver o problema com aquela pessoa. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que rude, mal educada, bom, eu sou um cara mal educado, que eu não tenho respeito com as pessoas, eu não dou valor às pessoas mais velhas, ou eu não cuidei das pessoas, digamos assim, dos meus pais, quando ficaram velhos, bom, peraí, a balança está pesando a onda, o lado mais negativo de nossa existência. Então nós temos que fazer essas perguntas a nós próprios, porque ainda tem tempo, né? Tem muito tempo pela frente. De nós, quando chegarmos com 75, 80, 85, bota, né? Se eu chegar aqui na idade do meu pai, 89, está mais do que bom. E eu chegar e dizer assim, bom, o que que eu vou deixar? O que que os outros vão pensar de mim agora que eu estou morrendo? Se eu pensar, bom, eu fiz isso, fiz aquilo, os caras vão pensar, bom, aquele lá ele teve isso, ele proporcionou aquilo, ele ajudou tal, tal, fez isso, fez aquilo. Foi uma pessoa boa. Uma pessoa que todo mundo vai se lembrar. Não precisa ter nome de rua nem nada. Não, fora isso. Bom, realmente, essa pessoa valeu a pena existir. Agora, se for um cara que, quando morrer, chegar aí, diz assim, ó, esse já foi tarde, né? Esse já foi tarde. Ainda bem, já foi. Vocês já pensaram? Então, vamos pensar, vamos raciocinar que o dia do julgamento, quem faz somos nós mesmos. E não vamos esperar pela ressurreição final ou pelo julgamento de Deus, de dizer que sou bom, se sou bom ou se sou ruim. Não. Isso, quem vai decidir, quem vai deliberar, daqui para diante, no caso, se for no caso, né, de hoje em diante, percebermos, bom, vamos fazer uma análise da nossa existência. Será que eu vou deixar algo de bom ou de ruim? É isso. Muito obrigado.